Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Seu ritmo gospel, um grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. Alô, você aí do outro lado, tudo na santa paz de Deus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Como é que vai? Tudo legal? Tudo abençoado por aí? Estamos chegando por aqui através dos nossos parceiros, emissoras de rádio e web rádio. Muito prazer, eu sou o Xandelli na comunicação. A partir de agora, com o Gospel Hits e os melhores louvores. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Seja você católico, seja você espírita, seja você evangélico, seja você de qualquer denominação, ok? Você é bem-vindo, é bem-vinda. Curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/RedeGospelHits, e deixe o seu recado por lá. Vamos iniciando com a banda Jó 42, Mais Que Mil Razões. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Chamar tua atenção, outro lugar melhor não há. Estou aqui mais uma vez. Vou celebrar o nome santo do Senhor e alegrar meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh. Vou me humilhar em tua presença, Santo Deus, pois tenho mais. Razões pra te adorar. Meu maior prazer é estar no teu altar, te oferecer o que de melhor eu tenho. Já me vesti pra te encontrar, quero chamar tua atenção. Outro lugar melhor não há. Estou aqui mais uma vez. Você coração, oh, oh, oh, oh. exclusividade na sua rádio. Aleluia. Gospel Hits. Glória a Deus. Este é o Ministério Gospel Hits. Posso ir nos passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço o brilho dele. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o brilho dele. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Pra esse tempo. Ouvido santo, sou aqui anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras em brilho. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o Filho dele. Chegou pra lá de lá. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou pra hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o Filho meu. Chegou pra hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Yeah. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Senhor, o teu amor nos alcançou. seu ritmo gospel em grande estilo. Preciso de respostas, preciso de um milagre. E mais que tudo eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor, fala comigo. O teu silêncio dói demais, já não suporto isso em mim. Preciso ouvir a tua voz dizendo: filho, estou aqui. Agora canta, canta. Deus aí, querido. Preciso de respostas, preciso de um milagre. E mais que tudo eu preciso te ouvir. Teu silêncio dói demais, já não suporto isso em mim. Preciso ouvir a tua voz dizendo: filho, estou aqui. Eu estou aqui. Fala, eu preciso te ouvir. Preciso estar no centro do teu coração. Você está sendo abençoado aqui com os melhores louvores a Deus, merecedor de toda a honra e toda a glória. E este é o programa Gospel Hits, com transmissão através das 210 emissoras de rádio e web rádio no Brasil e também no exterior, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Bom, ouvimos Kleber Lucas, Teu Silêncio, Fernandinho, O Hino e também a Eixila, Eu Me Arrependo. Eu quero mandar aqui um alôzão abençoado ao Douglas César, que é levita e é da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. Alôzão aqui para a Karina de Oliveira, em Viçosa, no Rio Grande do Norte. A Luciane Fernandes, que não menciona a sua localização. Ao Joel Cardoso de Almeida, em Dinápolis. Para o Juan e a Tatiane Carvalho, de Além Paraíba, na região de Minas Gerais. Para Márcia Alves de Carvalho, de Paraupebas, lá no Pará. Também nosso carinho ao Hernani Freitas Pena, que mora na cidade do Rio de Janeiro. Acesse o nosso site aí, www.redegospelhits.com.br. Curta a nossa fanpage no Facebook, www.facebook.com/redegospelhits. Deixe o seu recado lá, queremos saber onde você está recebendo aí o Gospel Hits. Deus abençoe a todos. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Tudo na paz aí, meu amado e minha amada. Por aqui tudo na bênção, graças ao Senhor que traz transformação para as nossas vidas a cada dia, né? A misericórdia de Deus que se renova a cada dia. Obrigado por você estar aí do outro lado acompanhando o Gospel Hits através das emissoras de rádio e web rádio que faz parte da nossa rede. São os nossos parceiros, no qual eu tenho que agradecer. Muitos estão conosco aqui desde o início, né? O Gospel Hits, que é um ministério que está no ar há quase 6 anos, para honra e glória do Senhor. Eu quero dedicar aqui o próximo louvor lá para a Aline Oliveira, que deixou um recado em nossa página do Facebook, dizendo que é lá de Aldeia Moreira, na cidade de Miranda, Mato Grosso do Sul. Ela dedica a todos os ouvintes lá da aldeia. A galera abençoada de Miranda, sempre recebendo as bênçãos de Deus através do Gospel Hits. Sempre participando aqui, né? Irmã Aline Oliveira, beijão no seu coração. Eu quero enviar aqui a paz do Senhor para a galera de São Paulo capital, lá para o Fábio Filho da rádio Nova Esperança. A Noemi Fabiana também deixou seu recado, dizendo que está ouvindo em Patos de Minas, Minas Gerais. O Jonathan Camargos está dizendo aqui que a acompanha pela rádio Novas de Paz FM, também lá em Patos de Minas. Deus abençoe aí a sua vida, irmão Jonathan, e também a irmã Noemi Fabiana. Vamos ouvir agora o André Valadão, Salmo 23. Enquanto isso, eu vou ficar aqui na frente do Facebook. Quem quiser pode curtir a nossa fanpage. É só acessar aí www.facebook.com/RedeGospelHits e deixe o seu recado por lá. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Gospel Hits, muito mais você. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho tantos versos pra escrever. Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti. Tenho tantas notas pra tocar, um poema pra te declarar. Mas sabe Deus, é, hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua atenção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar. Hoje a noite foi fria, o vento tentou me levar, a angústia me feriu. A dor mais forte do que eu tentou calar a minha voz, tentou roubar tua canção e sufocar a adoração que é só pra ti e mais ninguém. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar a lágrima rolar. Deixar a lágrima rolar, deixar a lágrima rolar. Os maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Terra é capaz de ouvir, é bem

agradar-te, eu quero, Senhor Jesus, Jesus. O que mais quero? Sou um altar, Senhor. Que lindo que estás aqui, oh, aqui tão perto de mim. És tudo o que quero, tudo. Minha alma anseia por ti. Me surpreende outra vez. Eu quero mais do Senhor, Deus. És tudo o que eu desejo. Quero viver para ti. Deixa-me estar aqui junto a ti. Meu Jesus, hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti agradar. Eu quero, Senhor, agradar-te. Vem agradar-te, eu quero agradar teu coração. Faz de mim um altar, Senhor. Toma meus anseios, meus medos, Deus, minhas aflições. Levo tudo ao altar, sacrifico tudo. Eu sacrifico tudo no altar, eu entrego tudo. O que eu desejo é a ti. O que eu preciso é de ti. Tu és tudo pra mim, Deus. É Deus abençoando nossas vidas através dos melhores louvores. São vidas resgatadas por Jesus. Obrigado pela sua companhia. E ouvimos aqui o Gui Rebustini e o André Valadão com Sou o Altar. Anderson Freire, Meu Hospital e Bruna Carla, Deixa a Lágrima Rolar. Esse louvor realmente é lindo, é impactante demais. Entre em contato com o Gospel Hits através do nosso site. Lá tem um mural de recados. www.redegospelhits.com.br e através da nossa página no Facebook. facebook.com/redegospelhits. E é para lá que eu vou agora para poder mandar mais alôs. ao Pedro Paulo Oliveira, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para Daia Ribeiro, de Votuporanga, São Paulo, onde fica o estúdio do Gospel Hits, ao Luciano Borges, de Maceió, Alagoas, ao pastor Mike, de Porto Elizabeth, que fica no sul da África, participando aqui pela primeira vez. Deus abençoe aos amados da África em geral, onde por várias vezes mandei aqui muitos alôs por saber que o sinal do Gospel Hits está chegando por lá. Agradecendo a audiência também da Sandra Teixeira dos Santos, na cidade de Ouro Branco, em Alagoas. Também para a Érica de Oliveira, na capital paulista. E para Lucilene Silva, de Jundiaí, também em São Paulo. Obrigado aos meus ouvintes abençoados. Deus esteja com todos vós todos os dias. Me acompanhe até o final, pois daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. E me renovar, Espírito Santo. É a sua rádio ligada em Deus através do Gospel Hits. Músicas que transformam vidas. Entre em contato com o Gospel Hits através do nosso site redegospelhits.com.br e através da nossa página no facebook.com/redegospelhits. Mais alôs por aqui. O próximo louvor vai para a Zena da Silva em Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Para a Vânia Campos Loli, em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Para a Thaís Evelyn Cabo, de Santo Agostinho, no Pernambuco. Ao César Aguiar Lopes e toda a sua família em São Paulo, capital. E para a Thalita Santana, em Manhuaçu, Minas Gerais. Muitas participações e, infelizmente, não dá para mencionar a todos. Vamos assim deixando para os próximos programas. Mas o importante é você receber o melhor de Deus para a sua vida. E é por isso que o Gospel Hits está no ar há mais de 5 anos, justamente para levar aos corações a palavra de Deus em forma de música. Agora, lindo louvor de Vineyard Music Brasil, Tu És Tão Lindo. Gospel Hits. Outra razão não. Os maiores sucessos. Os maiores nomes do universo gospel. Aquele gigante No ponto de vista humano, Davi morreria ao primeiro instante. Porque na lógica do homem, o maior vence o menor, e o mais fraco sempre acaba lá no pó. É desse jeito? Quem olhava para aquele cenário dizia: está tudo perdido. O menino jamais terá chance contra esse gigante tão forte e temido. Davi desceu aquele vale, por muitos desacreditar, mas quando venceu, foi aplaudido, elogiado. Se a história se parece com a sua, quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande, e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudido pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Quem viver verá, Deus mudará a tua história. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá. Quem acredita nisso? História se parece com a sua. Quantas vezes alguém fala por aí que um gigante em sua vida é tão grande, e o melhor que você faz é desistir. Mas não desista, porque Deus está bradando e vai soprar seu nome em todo o universo. Muita gente vai ficar surpreendido quando ver na sua vida Deus fazer sucesso. Quem não acredita que você consegue vai sentir o gosto amargo da decepção. Vai te ver brilhando na unção de Deus, aplaudindo pelo rei e pela multidão. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu gemendo vai te ver cantar. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no anonimato vai te ver brilhar. Levanta tua mão comigo lá em cima. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá, quem viver verá, Deus mudará a tua história. Quem viver verá, Deus te entregará a vitória. Quem viver verá, quem viver verá, quem viver verá. É o Gospel Hits com os melhores louvores, Deus falando conosco através da música. Curtimos aí Damaris, Quem Viver Verá, e também 4x1, Tu És Meu Tudo. Obrigado pela sua audiência, mas fique aí porque agora tem a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. A nossa mensagem bíblica de hoje é em cima da passagem bíblica Atos capítulo 3, verso 1 ao 7. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias, pediu esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Talvez você esteja passando por um estado de mendicância, condição de mendigo, ou seja, mendicância espiritual. Talvez esteja inerte em sua vida e apenas espera por esmolas da parte de Deus. Muitos não experimentam mais de Deus, pois estão acostumados com as esmolas e com o lixo que encontram pelas ruas e já se esqueceram sobre quem é o Deus a quem servem. Pedro e João conheciam ao Deus a quem serviam e não tiveram dúvidas de que aquele mendigo andaria. Deus é quem sustenta o universo em suas mãos e pode te fazer andar novamente em sua vida espiritual. Ele pode curar a sua alma e te dar do melhor desta terra. Prata e ouro não chegam perto das bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida. Talvez por causa do pecado, de circunstâncias, você perdeu a alegria da sua salvação e tem procurado por coisas que não saciam a sua alma. O Senhor Jesus quer te levantar e restituir a alegria de sua salvação. O Senhor te chama a levantar e andar pela fé, confiar nele, tomar o seu leito e caminhar. Abandone aquilo que tem te prendido e confesse seus pecados diante do Senhor. Essa é a mensagem bíblica de hoje aqui no Gospel Hits. Até o próximo programa. Fique na paz. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.